andrecedesmoral.com.br. O Vibe é o desafio do Cursa e Treino. Que Bele gosta! 2, 2, 5, 5. Desse jeito, vai. Caro! Vou lançar um desafio, desafio do Pulsa e Drag. Vou lançar um desafio, desafio do Pulsa Pulsa. Isso, isso, Bebê. Vai, treme. Que isso? Vai. Oi, Pulsa. Vai no chão, vai. Agora, treme. Matheus chega a mim. Treme. Oi, essa raba, mulher, vai, treme. Sua amiguinha no Instagram, posta no TikTok, agora vai ter combate. Prepara a rabeta e mostra que tu sabe. Prepara a rabeta, ó, e agora pulsa. Caramba, meu tio! Oi, treme. Que isso? Isso. Pulsa. Vem cá. Treme. Tu vai andando porra pro calabar, oh porra. Grandão, leva ela pro paredão. Ela fica louquinha, ela fica loucona. Ela fica louquinha, aí ela fica loucona. O menor chega grandão, leva ela pro paredão. Louquinha, ela fica loucona. Caralho, ela quer uma carona. Ela quer uma carona. Ela quer uma carona. Vai. Tu vai andando, porra. De bandido padrão, oi, balança na visão, oi, de bandido padrão, balança na visão, é agora, Brian, é agora, oi, vai jogando, vem a music, aquelas coisas, vai jogando. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga.